Paulo, Salvador, muito bom dia, aerolinhas Argentina, Lima, Vitor, Charlie, X-Ray, Sierra, formando o término, negócio? Sim, seu término. Ok, bom dia. Mike Eco Bravo, desça para 2.000 pés, ajuste 1.012, está livre LS, reporta estabilizado. Desça para 2.000, como 1.012, reporta estabilizado, Mike Eco Bravo. Salvador, nessa área 2, segundo, posição, muito bem, está. Sonamento 251, está autorizado, seu contato. Autorizado, senhor. localizado no ILS aqui, eu dou um zero, Mike Eco Bravo. 1895 Torre, Mike Eco Bravo. 1895 Bravo. Torre Salvador, bom dia, o Papatango, Mike Eco Bravo, localizado no ILS, dá um zero aqui, aí. Eco Bravo, bom dia, que legal no 012. Fez aproximação, reposta no externo, intenções de pouso na 1-0 ou no 7? Já estamos no final aqui da 1-0. Vai pousar na 1-0 mesmo? Ajuste na 0, 1-2. Sim, mas eu cobrava reposta no externo. Gostaria de passar no externo, mas é bravo. Passando, zero, Mike Bravo. Eco Bravo, check trem. Tá livre pouso, pistão no zero, vento calmo. Livre pouso, prefixo, Mike Bravo. Torre Salvador, bom dia, aqui na TV Sifona. Segundo, mantém o ponto de espera do 1-0. Mantém o ponto de espera do 1-0. Mantém o ponto de espera, o Oceané? Visual com tráfego nacional? Visual com tráfego nacional, 1-0. Faz o pouso do mesmo, ali mantém pista no 0. Faz o pouso do mesmo, ali mantém pista no 0, 1-0. Eco Bravo no solo 57, libere pista pela direita, solo 1219, poderia confirmar o pátio? Libra direita, solo 59, é o pátio 3. Bom dia, estou passando Mike Eco Bravo na Delta. Mike Bravo, muito bom dia, sou autorizado táxi Alfa Juliette. Poderia confirmar, era para pegar a etapa de 3? Afirmo. A parte 3 está teoricamente proibido para a pernoite. Então irá ser caminhado para o pátio 4 ou pátio 5. Tá, mas eu tô com carga a bordo, poderia então realmente descarregar no pátio 3, aí eu dou partida e vai lá pro pátio 5, se for o caso. Gente, Maico Bravo, estou autorizado ao Fuziette pátio 3, onde me reportará após a descarga para o pátio 4 ou 5. Alfa Juliette pátio 3, gente, Maico é Bravo. Está autorizado até o pátio 3, Mike Eco Bravo. Autorizado até o pátio 3, Mike Eco Bravo. Quando é 251? Quando é 6251? 6251 no contato radar, 360, saída da El. Sim, eu autorizaria para o Ed da El e também coordenaria para o Ed. Mas não, autorizaria para o Edileda e coordenaria Bridge? Autorizada para o Edileda, para o Oceané 6251. Gente, para o Edileda, se possível, coordenar para o Edileda Bridge para o 6251, trato. Bravo. Eu sigo Mike Bravo. A gente pode já avistei aqui o carro da empresa. Sim, Mike Bravo. Quem? controle 6251. Prossiga. Com relação à prova de bridge, seria possível? Aguarde. Guardando, obrigado. Oceano 62 segundos, solicita para o 230 para essa formação. Quantas milhas é para o 230? O 80 milhas. Gente, 6251, então mantenha a proa, aguarde em coordenação com o Recife, o 6251. Gente, mantenha para o 230, 6251. A 6251 no Recife, 1245, 1285. 1245, 1285, Oceano 6251. Hotel Salvador, aqui Alfa Vida Quebec. Configurando, Chima Torres. Boa noite, aqui Alfa Vida Quebec. Alfa Vida Quebec, possível? Boa noite, é, autorização para fazer o pushback do, da ponte 7 para a ponte 5. Com solo 121 decimal 9. 121 decimal 9. Afirmativo, 121 decimal 9 para reboque. Ok, obrigado. Olá, Salvador, aqui Alfa Vida Quebec. Prossiga. Boa noite, é a presença para fazer back da ponte 5 para ponte 7, ponte 5. Com solo 121 decimal 9, está na aguja da torre. Salvador, muito bom dia. Diga. Alô, Alfa Vida Quebec, autorização de reboque da 7 para o Fing de número 5. Cuidado, após o término. Gente. E o 5973 identifica a chegada Mari, desça até 3 mil pés, ou ajuste 1012. 3 mil pés, 012, Mari, 5973. Apresente autorizada para o Iduna, para o Rio 5973. Na ponte, está mantendo 160 para prosseguir na descida. Então, 3597 desça para 4000, ajuste 1012. 4000, obrigado. Uno 995 identifica, chegada a Mari, desça até o 50 com 250 nós. Solo 12, ação vista cadete. É, final do rebote aqui da ponte 27. Ciente, bom dia. Sim, bom dia. Desça para 2000, ajuste 1012, está livre, LS, a porta estabilizada. 2012, comando estabilizado, 5973. No 4000 TAN 3575 no 7. 35 no 7, desce via para 2000, ajuste 1012, reporta localizador. Direto via para 2000, reportará localizador 35 no 7. Localizador 5973. Completa com a torre 1895, bom pouso. Golfe, prossiga. Solicitamos direção de reboque do bate 3 até a posição 03, bate principal. Autorizado, reporte para... Vai aguardar um instante, aguardar um instante, que eu tenho uma aeronave da Rio que vai pousar e vai ingressar no pátio 3. Aguarde um instante para o início do reboque, ok? Aguardará. Torre, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, quem é Galo 012, reporte baixado e travado. Já está embaixo da casa, 5973. 973, autorizado pouso pistão 0, vento 0 no 0 graus, 1 norte. Livre pouso, Rio 5973. Então, 3597 está livre, LS, reporta estabilizado. Reporta ela estabilizada, 3597. Guarulhos, 360, autorizado, via UPS Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu, para DCT trilha, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da Eule da Bridge, 1208, controle, 5441, transponder. Autorizado Guarulhos, no nível 360, rota esquerda, pelo nome, PHZ, DCT3, após o conforto. Decola da 10, curva à direita, da Elde da Brinde, 208 no controle, 5441 no transponder, da 3171. 3171, procedimento correto, resposta plano para posicionamento. Reportará, 3171. 4, Serra Vitor 367, aguardo 366. 3517 da TAM, completa com a torre 1895, bom pouso. 1895, até daqui a pouco. Saca pra seguir na descida, Goro 995. 2000, ajuste 1012, está livre LS, Goro 995, reporta estabilizado. 2012, reporta estabilizado, Goro 995. Continua a aproximação, tinha que ter agora de pista livre. Prosseguindo na aproximação, 3517. Mike Eco Bravo, livre São Michel, plantado. Só nós. 2-9, mais 3. Rio 5973, muito bom dia. Autorizado táxi, Alfa Juliette. Reporta onde, Juliette? Alfa, vou chamar. Ponto 715, identifica a chegada bom, desça até o 050. Bom, 050, vou na 715. Gente, poderia por gentileza confirmar a posição? É a 03. Vamos para a posição 03 do quadro principal. Gente, posição 03 no quadro 3 está autorizado. Já fica atento ao Boeing da Rio, ingressão posição 08. Aguardando autorização para prosseguir o reboque. Ok, autorizado a fazer um push, então reboque, para soltar o reboque. Baixada travado. Obrigado por os estrelas, e pousou 3 graus de nós. Moro livre 2509. Electric 995. Conor 95 reduzido, parado, donação, vai entrar a tampa dos emelhas a ser reduzido. Setor 295 com pouso. Reduzindo a posição com 95, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Golo 995, 2002 externo, baixou e travou. 995, que legal no 02, continua a aproximação, cheio de trem, aguarde pista livre. Baixou e travou, aguarde pista livre, 995. C5973, está autorizado ingresso de Liege, fase 3, posição 08, quilometro sinalizador. Sente, parte 3, posição 08, livre ingresso 5973. Sente, o Mike é com o Bravo, poderia confirmar a posição? Azul, te solicitou reboque, fique atento ao tráfego passar a retaguarda aqui no poste, a posição autorizada. Firme para o azul. Gente, eu tenho um tráfego de pequeno poste, solicitou o táxi, por gentileza, aguarde o reboque, irei passá-lo à sua retaguarda, depois será reautorizado. Ok, aguardará na posição. Trifico no 7, no solo aos 3-4, libere pista pela direita, solo 1-2-1-9, agilize e manobras. O Bravo fica atento ao Boeing da Rio, ingresso na posição 08, está autorizado, aguardando autorização de ingresso 71. Solo, só para informar, a posição 8 está com o avião da aerolínea, acredito que seja 9 ou a 10 a nossa posição, ok? Gente, eu fui passado pela infra-aero, posição 08. Por gentileza, fica atento ao sinalizador. Gente, estou na escuta. Solo Salvador, o 3517 vibrou. 3517, estou autorizado Alfa Juliette, posição 0271. Alfa Juliette pro 02. Solo Salvador, bom dia. O 317 eu fiz aqui acionamento 62. Então, 3171 na guarda. Mike Eco Bravo está autorizado prosseguir o táxi, ficando apenas atento ao Airbus da TAM ingressando no Pátio 1. Seguirá Pátio 1, Lima, Mike, Quebec, reposto para cruzamento do 1735. O azul que solicitou reboque fica atento ao cara, não passando na retaguarda, pode estar autorizado o reboque até a saída Pátio 3, reportando para ingresso Pátio 1. Atento ao Carol e reportará para o ingresso do Pátio 1. Bom, 995, estou autorizado Alfa, reporta 11 de Ed. Alfa, reporta 11 de Ed. Solo, bem estimado, procure seu 3-1 Pátio 1. Então, 3-1-7-1, informa um Caravan e um Boeing da Gol passar a retaguarda, pode estar autorizado. Após o cara vir, vou iniciar da 3-1-7-1. Salvador 1804, por gentileza, está autorizado para você distribuir. Após o serviço 367, direto servidor 366, descendo para 2500 pés, ajuste 12, gol no 804. E Então, após o 367, desce 2500 na proa do 366, autorizado o procedimento. Reporte estabilizado 1804. À direita, corredor Xé, controle 120, decimal 8, transponda 5433. Gol 715, desça para 4000 pés, ajuste Mi 12. 4000 pés, Mi 12, Gol 715. Gol 1897, desça para o 050. 050, 187. Gol 1607, desça para 0620. 060, Gol 1607. Controle Salvador, muito bom, Gil Arthur, 670, 419, 5410. Proa 70 para a estação Matheus. Gente, ATSA 6570, por quantas milhas a proa 70? E ao término de vias. Lado 6570, descendo para o 070. Campo à vista, Gol 1804. Gol 995, tá visual com o veículo da Infraero, follow-me. Ainda não. Sim, a gente vai aguardar no através do 06 e vai aguardar o veículo da Infraero, ok?